De um jeito sou, tu caminhas tão leve, pensei, estou tão só, não liberto esta dor que não morre, bem mais longe a saudade se faz, solta os laços, me prende demais. Se compensa, se espera que se jogue por terra esta conta sem contas, este pranto sem canto. De um jeito sou, eu carrego este fardo no peito e espero só, eu não sou de fugir por despeito. Quando partes a chuva é que cai, quando chegas o sol se constrói, não tem medo.